Direto Coral, Coral. Coral no Bravo, 60, Coral 27. Direto Direto Coral, Azul 27. Yeah, that's my thing, João 506, Rio Litoral 5, ponto 32, Farol da Barra. Toma aqui um número 3, diretora do Axé, ponto Farol da Barra, que é o resultado. esse equipamento, se você é de base normal e... 208, obrigado, bom dia, voo 208. συγκρέσει ακούει και στο λάθος παρέα. Σέναβελ, σέναβελ. Frequência 1, 2, 5, 1, até o número 3. 1, 2, 3, acima 8. Contato na HLV. decolagem, sua via saiu da Fuca, sua São Caju, para o número de voo 350. 350, Fuca Caju, autoriza voar direto de Jama, para o 140? Puxando a 140, negativo, sua via. Via 140. Acajá 445. Autorizado, cruzamento do 735, repete Mike Lima. Na Lima, mantém a posição, chame 121, deixa uma nova. dia para dois, no país do destino altímetro em Salvador, 108, autorizado para o procedimento da FQ, informe sobre o voo. Eu vou fazer um informe, eu estou na hora que eu já estou. Vai abrir uma informe, aproximação por parte 3, evite o sobrevoo da base aérea Salvador e sobrevoo de aeronaves no solo. O vento a 11 0 graus na 3 áreas. Copiou o problema, é forte? Afirmo. Bravo em som. Evita o sobrevoo da base aérea, bravo em som. Evitará o sobrevoo da base aérea, bravo em som. Lima, Bravo Uniforme. 9-3-7-4-0. Vou direto para a posição exata. Via, Amor 1 Alessa 360, 3437.